ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Então essa música precisa ter essas três coisas na análise clássica. Harmonia não tem, harmonia não tem, harmonia não tem. Harmonia não tem, harmonia não tem. Harmonia não tem. Melodia não tem. Melodia não tem. Melodia não tem. Melodia não tem. Melodia não tem. Harmonia não tem. Porque não tem nada na cabeça, porque não tem nada na cabeça, porque não tem nada na cabeça, não sabe falar. Porque não tem nada na cabeça, porque não tem nada na cabeça, porque não tem nada na cabeça, não sabe falar, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe porra nenhuma. Porque não tem nada na cabeça, porque não tem nada na cabeça, porque não tem nada na cabeça, ele não sabe falar, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe porra nenhuma. Harmonia não tem, harmonia não tem, harmonia não tem. Melodia não tem, melodia não tem, melodia não tem. Quando eu digo pobreza, quando eu digo pobreza, quando eu digo pobreza, não é a pobreza. Quando eu digo pobreza, quando eu digo pobreza, não é a pobreza de dinheiro. É a pobreza de espírito, é a pobreza de espírito, é a pobreza de espírito. Pobreza de espírito que esse cara vive. Quando eu digo pobreza, quando eu digo pobreza, quando eu digo pobreza, não é a pobreza de dinheiro. É a pobreza de espírito. Pobreza de espírito que esse cara vive. Uma alegoria da pobreza, isso é uma alegoria da pobreza, isso é uma alegoria da pobreza, isso é uma alegoria da pobreza cultural que o Brasil vive hoje. Tchau.